Eu ando bem normal, como se deve andar, pois eu tenho que ir adiante. Quando eu quiser chorar, sorrir é menos mal, pois eu tenho que ir adiante. Eu vou me cuidar, não vou me molhar. E o meu coração quer rever as pessoas distantes. Ele quer, ele tem que seguir adiante. Ele quer, ele tem que seguir adiante. Como se deve andar? Adiante. Eu vou me cuidar, não vou me molhar. E o meu coração quer rever as pessoas distantes. Ele quer, ele tem que seguir adiante. Ele quer, ele tem que seguir adiante. Como se deve andar? Adiante. Sorrir é menos mal.